para todos vocês. Bem-vindos a mais um BetaCast especial. BetaCast de hoje é muito especial, principalmente porque estão todos os hosts aqui reunidos junto comigo. Alô. Para nós falarmos sobre um tópico que eu sei que todo mundo gosta. Mentira, tem algumas pessoas que não gostam, inclusive eu. Mentira. Mas tudo bem. Que é sobre o Dia dos Namorados. É isso aí. Yeah. Deixa eu só me apresentar primeiro, né? Mais uma vez, pra quem não me conhece, eu sou a Ellen e eu estou aqui justamente para falar que eu vou passar mais um Dia dos Namorados sem ninguém. Eu sou o Douglas e eu me apaixono por pessoas comprometidas com muita frequência. Nossa, como isso é verdade. Meu Deus, que errado. Que bad, cara. Ah, vocês sabem disso, eu já falei. Eu também. Aqui é o Maicon MK pra vocês. Gladiador do amor. Nossa. Gladiador tipo assim, do amor. É meu nick nos jogos. É gladiador porque ele destrói. Guerreiro da paixão. Parece música sertaneja, né? É título de música sertaneja? Eu teria vergonha. Não. Na verdade, é uma fantasia que eu fiz pra me confortar, sabe? As minhas desilusões. Ficou parecendo que você destrói o amor. Lembrou o Meteoro da Paixão. O Meteoro da Paixão. Exatamente. Bom, e aqui quem tá falando é a Clara. E eu prefiro não comentar sobre meu relacionamento. A Clara é a mais sábia de todas, né? Já deu pra perceber, né? Com certeza, não sai se entregando fácil. Bom, mas é isso aí. Solta a vinheta então, que o BetaCast de hoje tá só começando. Um lugar onde a lua vai te enlouquecer. Todo mundo sai só pra ver a flor que te deixa assim, cheio de amor. Hipopótamos vão se encontrar com rinocerontes e já vão dançar. Todos os flamingos estão aqui, mil estrelas vão surgir. Em um pendi, onde tudo tem mais cor. Sinta a paixão no seu coração, neste mundo encantador. Em um pendi, não tem por que se preocupar. Então vocês, é a sua vez, não deixem escapar. Bom, para começar então o BetaCast de hoje, a gente resolveu falar sobre um tema muito polêmico, assim, no mundo das fanfics e no mundo dos fandoms em geral. E no mundo real. E no mundo real, verdade, completamente. E que tem, tipo, tudo a ver com a data que a gente vai comemorar logo mais, que é o Dia dos Namorados, que é o que o Maicon fala pra gente. Fala sobre o que quer que a gente vai falar. Ah, sobre os shippings. Vamos falar isso, sobre casaizinhos fofinhos. E nem tão fofinhos. Nem nossa, tão fofos assim. Nossa, eu devo estar cheia de fome, que na hora que ele falou chip, eu pensei em batata. Que isso. Clara, calma, Clara. Clara não é chip com C, né? É chip com S. E como é que se escreve isso? Você sabia que as pessoas não sabem escrever isso? Como é que se escreve? Só letra se pra escreve? Gente. Escreve? Isso, só letra. É S-H-I-P. Chip. Legal. É tipo barco mesmo. É porque é navio, exatamente. Mas a gente vai, né? Calma, vocês... Então, muito rapidinho hoje, a gente vai explicar certinho pra vocês. É lógico que a maioria que estiver ouvindo esse episódio sabe várias coisas já, mas é interessante, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje, origem dos nomes que tem a ver e tudo mais. E, então, a gente vai começar falando primeiro sobre o que é shippar. E eu vou deixar a palavra, então, com o nosso querido Maicon. Maicon, assuma esse navio, assuma esse ship agora pra gente. Bom, o que é shippar? Shippar. Eu shippo, tu shippas. Você sabe conjugar o verbo shippar? Nós shippamos, vós shippais. Não, eles shippam. Eu shippo, tu shippa. Nós shippamos, vós shippais. e todos terminam sozinhos. Que horror. Gente. Não, shippar nada mais é do que torcer para que determinado casal fique junto no final da história. Basicamente é isso. É um conceito muito simples. Você apenas torce para que eles sejam felizes para sempre. Isso é shippar. É você torcer pelo um casalzinho específico lá na sua fanfic, ou na sua série, ou no filme, ou no mangá, ou no anime, ou sei lá. Eu lembro que o meu primeiro ship foi já mais velho, foi Castle e Beckett. E até hoje é o melhor casalzinho ever. É o OTP. Meu OTP supremo. É isso, só queria falar isso. Não, não. O meu primeiro chip foi o Super Mario e a Princesa Peach. Caramba, o meu primeiro chip eu acho que foi o Billy e a Ranger Rosa, que eu não lembro o nome. Nossa. É old. Meu primeiro chip, nossa, eu chipava eu mesma com Tom Cruise. Uau. Mas aí eu cresci e descobri que ele não batia bem da cabeça. Mas tá, segue o bonde. Eu acho que shippar pode ter um sinônimo também, sinônimo de sofrer. Nossa, que sofrência. Horror, gente. Com certeza. Eu acho que. É, pode ser. Pode ser. Não, mas nem sempre. Nem sempre. Shippar é legal. Eu, pelo menos, ultimamente, eu ando sofrendo tanto que vocês nem fazem ideia. Nossa, olha a Ellen explanando aí os acontecimentos de sua vida. Isso é muito difícil segurar essa barra. Quer gostar de você. Até uma música assim. Quer gostar de você. Quer gostar de você. Então me ajude. Bem, olha, sabe um chip muito famoso? Um chip muito famoso é a Julieta e o Veneno. Eu chipo. Putz. Eu chipo total. Porque Romeu e Julieta tá ultrapassado já. Ela com Veneno, todo mundo morre. Acabou. É igual Jean e Ursos. Jean e Ursos, fiz um desenho maravilhoso. Eu chipo também. Não, agora sem brincadeira, o primeiro chip mesmo, sério, foi a Mônica e o Cebolinha pra mim. Eu era pequena. Oh, é, Mônica e o Cebolinha, eu era criança mesmo. Tipo, há 15 anos atrás. Tipo, a gente tem que ficar juntos. Não, na turma da Mônica eu só chipava a Marina com o Franjinha, né? E, não, e tem as histórias do Lolo. Do Rolo? Rolo? Ah, mais, o Rolo. Rolo e a Tina. Melhor o casal. E a Tina. Rolo e a Tina. O Rolo e a Tina é o chip certo, né? Eram as melhores histórias. Eu sempre gostei mais das histórias deles porque eram mais adultas. Mesmo criança. Mas, gente, a gente tá falando aí sobre os nossos chips e tal. É um assunto empolgante. Isso nos torna o quê? Nos torna shippers. Ai, Douglas, ainda bem que você falou, porque se fosse esperar o Michael falar esse nome em inglês, olha... Eu sei falar shippers. o meu japonês é melhor do que o meu inglês, mas... Provavelmente. Não joga na cara, por favor. Obrigada de nada. Ok, então, o que é shipper, Douglas? O shipper é aquele que shippa. É aquele que pratica este pratica verbo... Pratica shipagem? É engraçado, a gente tá vendo a construção de um novo verbo. Eu chipo, tu chipa, ele chipa. Nós chipamos, vai chipar. Ele chipa, nós chipamos. E todo mundo fica assim. Porque a gente pegou a palavra em inglês, a gente abrasileirou e transformou em verbo. Muito bom. Neologismo. A gente, tipo, chipa é a pessoinha, sabe? É a pessoinha maravilhosa que aparece pra chipar e pra... Não, esse é o meu casal, você vai... Não toca no meu casal. É o meu casal. E faz fanfic, faz fanart. E se imagina em cenas bastante constrangedoras com pessoas de verdade. E posta no Twitter dessa pessoa. É aquele shipper doente. Né? Aí o Nia faz o seguinte: você não pode postar coisa com gente real, porque se a pessoa real vê, é meio. Bota aquele self-insert, né? E dá processo. A pessoa, nossa, tipo. Eu já não sei se foi, acho que é Robert Downey Jr., que viu várias e várias fanfics e yaois dele com o Chris Evans. Tadinho. Imagina que absurdo. Oh. E ele ficou meio transtornado. Coitado. Bom, enfim, eu acredito que todos nós somos shippers em algum nível ou outro. Por exemplo, alguns são mais discretos, né? Alguns são shippers discretos, né? Tipo assim... shippem pensamento, né? Não espalha muito pras pessoas. Veste a camisa, literalmente. Shippem já hardcore, né? Que é aqueles, igual o Douglas falou, que é, escreve fanfic, briga no Twitter, rola treta no fandom. Inclusive, e tudo mais. Adoro acompanhar a treta no Twitter, adoro, gente. Poxa, a gente devia ter chamado o Yuri pra esse podcast. É verdade, Douglas. Mas no caso, né, a gente falou aqui do que é shippar e que é o shipper, mas faltou a gente falar do chip, né? Chip é simples, é fácil. Chip é o casal que a gente torce. É o casal, mas por que que a gente chama de chip? Porque... Ah, não sei. Porque sim. Não sei. Boa pergunta. Vocês não sabem por que chama chip? Não, fala. Bom, então eu vou falar pra vocês. Existem duas teorias de por que se chama chip. Uma, que é a abreviação de relationship, né? Que é relacionamento em inglês. Pode ser, né? Por causa que o chip é o casal, né? Pra quem a gente torce. Ou também chip pode vir da própria palavra mesmo, que chip em inglês significa navio. Então, naquele sentido de que o chip, ele navega, né? O navio navega, então quer dizer que o nosso casal, quando tá navegando, ele tá andando, né? A coisa tá fluindo no relacionamento deles. Ah, eu pensei que era tipo assim, era ship porque era barco, navio, ou porque tipo, podia boiar ou afundar. É, tanto é que pode ser isso também, tipo assim, né? O ship afundou, quer dizer que seu casal foi pro beleléu, né? Então, tipo... Mas se o seu ship tá navegando, quer dizer que tá tudo bem, tá fluindo o relacionamento, eles vão virar canon, ATP Forever... Fizeram essa piada em um episódio de Steven Universe, que era meio que um crossover com o Titio Avô, esse episódio. E era um episódio super despirocado, como deve ser qualquer episódio com o Titio Avô. E tem a cena lá da Sandy. Uhum. Sandy? Sim. E o Lars, eles estão num navio no mar e o navio começa a afundar. Ele agarra a Sandy e fala: Nosso chip está afundando. Nossa. Como um trocadilho. Muito bem feito. Porque isso aqui. Uhum. O mochilo. Até porque ela não tinha que ficar com ele mesmo, não. Não chipa esse casal. Aí, tá vendo? Ela é uma shipper. Olha só. Está shipando. Já estão falando mal do chip alheio. Não, gente. Se vocês assistirem Steve Universe, vocês vão concordar. Ele é muito babaca. É irritante. Essas explicações, a gente pode falar sobre a relação entre o chip e a fanfic. Aproveitando o Dia dos Namorados que tá aí, eu acho que nada mais justo do que comentar sobre a alma da fanfic. Certo? A alma da fanfic é o shipping. Fanfic surgiu apenas para que a gente passe, entendeu? Da mesma forma que o churrasco evoluiu o mundo, de acordo com a Tramontina. Quem pegar essa referência, me adiciona. Nossa, existem alguns. Não, horrível. É sério. Existem alguns diversos tipos de chips diferentes. Dentre eles, o canon chip, que nada mais é do que o casal canônico da obra, né? Aquele que fatalmente terminaria junto. Que já demonstra o seu amor. E na maioria das obras é tudo horrível. Posso mandar polêmica aqui? Fala, polêmica. Posso mandar aqui? Ichihime canon! Só isso mesmo. Vamos continuar. quem manja de Bleach vai matar a gente. Itihooks de plantão, foi mal aí? Foi mal? Itihooks queridos, beijos, mas Itihime. Enfim, então é um canon chip, seria um exemplo. Itihime, né? É o Ichigo e a Orihime Inoue. Que, enfim, eles já demonstram um amor um pelo outro. E, por exemplo, o meu amor por Brigadeiro é canon também. Já shippam já normalmente. E, assim, prosseguindo, teríamos o Cult Ship, que seria mais ou menos o contrário do canon ship. Seria um casal que não foi oficializado ou pré-estabelecido, porque é aquele ship que é improvável, que às vezes nem faz sentido. Tipo eu e o Pudim. Eu detesto pudim. Me julguem, eu odeio pudim. É muito ruim. Eu não me importo com as rejeições. Me julguem, eu não estou. Eu estou te julgando. Olha só, eu quero fazer um comunicado para a internet. Eu sei que existem pessoas aí que sentem oprimidas e não conseguem externar esse sentimento de ódio ao pudim para fora. Eu sei que existe, eu sei. Não, eu estou levantando um motim. O que vocês estão vendo aqui é uma tsundere do pudim. Não, eu não quero saber. Eu sei que existem pessoas aí, todas acanhadas, porque vê, ai, pudim é muito bom, pudim é muito aquilo. Aí ficam com medo de dizer que pudim é ruim. Não, o que eu percebi agora foi o seguinte, o amor e o ódio andam juntos. Não gosto. Deixa eu falar um negócio. Eu sou aquela pessoa no meio do fandom, sabe, que vê o negócio pegando fogo? Enquanto vocês estão aí brigando um por pudim, outro por brigadeiro, eu tô aqui tomando meu suquinho e pensando, eu gosto dos dois. Não, eu sei. Ah, você é aquela pessoa que a gente ignora nos comentários. Olha a maldade. Então. Eu sei que existem pessoas da internet que não gostam de pudim, tá? Eu vou levantar essa bandeira um dia. Morte ao pudim. Você é uma pessoa que tenta esconder a sua paixão por pudim? É a paixão reprimida. Esse mantra de ódio aí. Pudim é ruim, eu não consigo gostar. A verdade vai ser revelada. Hoje eu vou fazer você admitir. Nunca, que jamais. No mundo que existe brigadeiro, pudim não é nada. E aí, Clara, do que você gosta? Eu gosto de qualquer coisa que bate no meu prato. Eu gosto do prato cheio. Se não tiver que pagar, então melhor ainda. Foi de graça. Bom. Mas a Clara não é boa pra fazer brigadeiro, não. Já contei pra vocês, né? Que ela vira. Nossa, o negócio é uma pedra brigadeiro que ela fez. Ai, a última vez. Eu acho. Eu tinha que ter mandado o vídeo. Foi pro vídeo, horrível. Mas... você não serve meu pra isso. Meu Deus, eu tive pesadelo com aquilo. O brigadeiro, nossa, dela vida. Virou uma pedra, gente. Como assim vira pedra? Gente, qual é o tópico que é isso? Não, isso significa... Mas canon e comida tem tudo a ver. A gente nem fugiu do assunto, vai. Nem fugiu. Isso significa... Porque, olha só, rapidinho. É que o Michael tava declarando o ódio dele pelo pudim. O que me faz pensar que... Nessa história de Dia dos Namorados, o amor e o ódio, eles andam juntos, gente. Com certeza. É. Tem tudo a ver. Uhum. Bom... É, deixa eu continuar falando sobre os chips pra gente não se perder em off-topics. Mas pudim é ruim. Então, daí... ele quer ter a última palavra. É, eu sou assim. Daí também tem o Ghost Ship, que seria nada mais nada menos do que shipar a gente morta, né? Mas não, peraí, eu não entendi isso. Como é que shipa gente morta? Vamos fingir que isso não é errado. Vamos dizer que morreu um personagem na série, mas você persiste em shipá-lo. Você continua shipando ele com a pessoa que tá viva? Isso. É tipo assim, a Christina Rich com o Gasparzinho no filme. Eu shipava os dois juntos. Eu shipo é comigo. Olha, por exemplo, deixa eu pensar... Não tem exemplo. A Murta que geme com Harry Potter. Tem exemplo, sim. O Byakuya de Bleach, a mulher dele morre. Mesmo assim, eu shippo ele com a mulher dele, porque é canônico. E ele vai morrer sozinho. Mas ele vai morrer sozinho, porque ele jurou amor eterno pra ela. É bem bonitinho, amor eterno a ela, é bonitinho. Ah, enfim, aí tem uma penca de outros chips, que tem chips crossover, chamados também de crack chips. Onde você shippa personagens de histórias diferentes. É tipo shippar o Flash e a Supergirl. Ah, eu mas eles são do mesmo universo. Exatamente isso, porque eles são do mesmo universo. Ah, mas não... Não, mas eles não são do mesmo universo, eles são de universos não, diferentes. Não, mas eles estão na mesma revista, não custa pra eles colocar, entendeu? Nem na série eles são mais de universos diferentes. Eles estão em universos diferentes tecnicamente, cabeção, eles não vivem na mesma linha do tempo. É verdade. Ok. Linha do tempo, você quer falar... Me confronta agora, joga não, na minha não, cara. Você quer falar de linha do tempo numa revista de quadrinhos onde o Flash, o próprio Flash pode viajar no tempo? Ele viaja entre... Vocês... Ele pode, por isso que eu shipo os dois, mas não deixa de ser um crack ship. Ah, é tipo assim, eu vou lá, dou uma na outra linha do tempo e volto? Tipo... Como assim? Não, gente, olha. Que dia tá isso, pelo amor de Deus? Seria tipo chipar sei lá. O Pernalonga e o James Bond. É isso, isso. O Pernalonga e o James Bond é um ótimo chip. É um ótimo chip. O Jean e Ursus. Mas tecnicamente eles estão no mesmo universo. Agora eu tô imaginando o Flash viajando no tempo e fazendo algumas coisas. Eu também. Eu não queria, droga. Mas eu também. Eu lembro que na Liga da Justiça tem uma piadinha com o fato de Flash ser rápido. A mulher gavião manda é por isso que você não tem namorada, né? Porque você é o mais rápido. Apressadinho. Socorro. Chips e fanfics estão intimamente ligados, né? Isso a gente já sabe. Uma vez que a popularidade das fanfics, seu nascimento, aliás, inclusive, se deve ao fato de alguns fãs quererem ver um rumo alternativo à história que eles tanto amam, né? É, com casais que agradam mais eles, etc. Foi pra isso que as fanfics surgiram. Só pra suprir a nossa necessidade de ver os nossos casais juntos. As fanfics prevalecem, pois são conteúdos feitos de fãs para fãs. E enquanto houver pessoas interessadas na sua versão da história, a fanfic vai existir para sempre. Vai sempre persistir no tempo. É, a não ser que a sua versão da história, Chip... seja um lixo. Ted e Robin, aí sua versão da história tá errada. Amém, irmão Douglas. Toca aqui, eu tô tocando na tela. Eu tô tocando na tela. Isso nos leva ao nosso próximo tópico, que seria os OTPs, né? Que também seria justamente essa defesa irreal e louca. Eu quero que você fale o que significa OTP pro público ao vivo. On True Party. Como é que é? Fala de novo? Repete. One True Party. Ou It... Yoko, tô. É It, né? Ok, eu vou traduzir. Pra quem não entendeu o que o Michael falou, significa One True Party. Foi exatamente o que eu disse. Você falou One True Party. É. One True. Você falou uma única festa, sei lá. É, também, então, é justamente isso. É party, isso. Festa ou party, não pairing. É pairing. Party. Não é parte party. De, tipo, party. Vamos lá, tá, é party. Pairing. Jeez. Mas o que significa? Traduz isso do inglês pra gente. Ah, único casal verdadeiro, né? Ah, tipo assim, Barney e Robin. Não, tipo It Him mesmo. Sendo alvo de piada. De crítica. Muito hate. É muito hate, né? Muito é bom hate. Você ter um OT pequeno. Pelo menos um pra dizer que você tem. DG. Eu tenho um chip. Tipo, um chip do coração. Tem o quê? Um chip do coração. Manda. Eu acho que é um OTP. Qual é o seu OTP? Agora, pegando a tradução e tal, entendendo direitinho o que vocês estão falando. Super tipo Ellen e Michael. Nossa. Ah, claro. Tá querendo. Isso é claro. Já tá moda. Olha isso. Ah, o Anthony Cookies. Tá cheia das escrevedorinhas. Vamos escrever. Não começa. Gente, fala muito no MetaCast. Ontem teve VOD na Liga. ontem. Aí, não vou nem falar. Rolou declarações e tudo, só isso, polêmicas aí. Né? Vocês vão ter que botar isso pra mim depois. Eu me declarei pra falou ela. Falou muitas polêmicas aqui. Toquei uma música muito romântica. Meu Deus. No piano. Não, é verdade. Nossa. Foi. Ele falou. Ele não conseguia encontrar uma pessoa pra quem dedicar a música. Ele falou, não, tem que ser pra ela. Não encontrou, não, né, coitado. É, só tem. Ele só falou, tem homem na ele liga. Falou, se for pra qualquer outra pessoa, não vai ser verdadeiro. Eu falei, ele nossa. Falou isso porque você é chefe dele. É, realmente. Foi muito romântico. É essa, porque o pessoal... essa cena do Broder foi muito romântica. Eu vou guardar é o pessoal que tá em casa. O pessoal que tá em casa, não. O pessoal que tá com fonezinho de ouvido, o pessoal que tá escutando o Betacast, eles não têm noção das coisas que rolam nos bastidores, entendeu? Eles não têm noção de... eles não têm noção de... Posso te ajudar, chefinha? Aí eu, ai meu Deus, começou. Olha essa blasfêmia. Não, os dois tocam piano. Gente, olha só, se você que tá ouvindo o Betacast, você acha... Não dá ideia, o Michael não dá ideia, porque daí eles vão começar a fazer fanfic. Você acha? Fanfic de boss employer. Olha, gente, eu já vou dar material, eu vou dar material. Muitas vezes, quando o Betacast... Se você acha que a Ellen e o Michael devem ficar juntos... Eu desligo, eu vou dormir, você e eles continuam fazendo 4 horas da manhã. Você entra na page do Betacast e você escreva lá. Busters! Não, mas isso tipo é porque o nosso fuso horário bate, Ellen, entendeu? A Ellen e dorme Michael. Muito tarde. Exato. Cara, vocês. Olha só, vocês já passaram a madrugada toda juntos, acordados, só os dois. Tem muito assunto, tem muito assunto pra gente conversar, não é nada demais. Vocês comem brigadeiro, um come brigadeiro, o outro come pudim, quer dizer, nunca vai ter briga por sobremesa. Vocês são... Nunca vai ter briga por sobremesa. Nunca vai ter briga por sobremesa. Ah! Isso é verdade. Toca o piano, um vai entender o outro. Às vezes pode fazer declaração com uma partitura, gente. Isso é tudo. Nossa, eles gostam de brigadeiro. Né? Tudo em comum. Tô chupando direto. Exatamente. Não, gente, vocês não precisam me chupar assim. Anyway, vamos mudar de assunto, né? Antes que o povo comece a fazer fanfic aqui, né? Por gentileza. Bom, então é o seguinte. A gente quer saber... Quais são os casais que vocês mais amam? Fala pra mim, Clara, Douglas, Michael. Quem são os OTPs da vida de vocês? Tirando Ellen e Michael? Ah, isso aí é... Como chama aquele que é chip de desiludido? De gente desiludida? Como chama? Cult chip? Não, cult chip é improvável. É improvável. Não, é a gente é o cult chip da Clara, ok. Tá, mas você quer o quê? Eu gosto do Pita e da Katniss. Oh, sim, gosto muito deles, assim, se amando ali naquele momento de todo mundo se matando. Tô tentando pensar no meu ATP. E o Douglas, quem é o seu ATP? Tem o meu ATP que eu não leria fit. Que é Casted, que é o Castle e a Beckett, porque a série acaba horrível, né, gente? O fim é muito ruim. Mas o casal em si é muito bem construído e eu acho a forma como ele é trabalhado na série perfeito. E qualquer coisa fora daquilo eu acharia meio nojinho. Então, o meu OTP que eu não leria fanfic é Casted. O meu OTP que eu leria fanfic é o Ted e a Mother. Por quê? Porque a série cagou com eles. então eu quero ver uma parada. Completamente. Eu quero ver uma parada. Meu OTP, eu. Sabe que eu nunca parei pra pensar nisso a fundo? Mas eu tenho sim. Não posso dizer que eu não tenho. O primeiro casal que eu me aproximei e gostei, e que eu inclusive escrevi fanfic, foi Itihime. Que não é que não. Itihime. faz mal. E virou Canon. Eu estou muito feliz em ter acertado lá em 2013. Não, tudo bem que o Cubo se esforçava para enganar o pessoal. Lá, altas cenas de olhadas de quatro páginas. É, tinha muito It Hook. É. Não, mas enfim, o filho é de quem? É da Orihime. Então tá. É o meu, eu acho que é o meu ATP. Mas eu também tenho um casal que eu gosto, que é o House e a... O Dr. House e a... Qual é o nome da outra? A chefona lá. Eu gosto tanto que eu esqueci. Tá igual a Dilma eu imitando lá no Veodeu. Eu tava com o na cabeça, né? É a Cud. Então, o House e a Cud. Eu gosto desse casal porque é estranho. É estranho. Funciona. É meio bizarro. Ela gosta dele, mas ele é um cafajeste canalha. Mas eu gosto do House e gosto da atuação do Hug Laurie. Então, né? Então, eu acabo gostando do casal. Mas ele não serve pra ser shippável com qualquer ser humano. Ele é um sociopata. É, ele é um sociopata, louco. Mas tudo bem, eu gosto do casal. E eu shippo a Julieta e o Veneno, porque é bonito, né? Poético. Ah, se fosse... Eu posso falar de um que é... Não sei se é Ghost. Porque é com o Finn e a menina do travesseiro. A filha do Edredon. Gente, eu achei aquela vida dele tão fofa. Foi maneiro. Essa aqui é a hora de... Verdade. É. Ah. É, hora de aventura. O nome Fim eu reconheci, mas eu tô tentando lembrar quem é agora sobre o travesseiro. É. Falta uma pessoa, né? Mandela. Qual é o seu ATP? O meu chip vai ser o desafio da vez. Vocês descobrem qual é o meu chip e vocês ganham um presente, ouvintes. Vamos lá, podem tentar stalkear a vida minha e pronto. Eu acho que o ATP da Ellen é o Douglas e a Clara. Impossível. Olha, não sei. Minha irmã de outra vida, não. Como assim? Não sinta as vibes. Ele tá querendo jogar. Você não sente a vibe porque você não viu os dois juntos. Praticamente. É, ele tá querendo jogar pra poder tirar o holofote de cima dele. O holofote dele da Ellen, exatamente. Aqui tem química. Aqui tem química, tem biologia, tem o francês. Voltando ao assunto dos meus chips, então... Eu lembro que teve aquele joguinho no Facebook das nove verdades e uma mentira que o pessoal tava fazendo, e eu fiz a meu respeito, né? E eu coloquei lá, entre ou verdades ou mentiras, que faz quase 2 anos e meio que eu só leio fic do mesmo chip Canon. Então, tipo assim... Só que eu não falei se era verdade ou se era mentira, depois o pessoal descobriu que é verdade, né? Então, realmente, pra vocês verem o quão trash eu sou com os meus chips que... Eu não leio fic de mais ninguém, só do mesmo chip, faz 2 anos e meio. Loucura. A pergunta é, você comenta nesses fics? Então, não comento, desculpa. Ah, leitora fantasma. Ficou mais difícil julgar. De descobrir. Vou julgar. Eu sou leitora fantasma, mas as fics que eu leio não são geralmente em português, então, tipo... Nossa. Enfim, né, se você, ouvinte de casa, se tem uma ideia... De quem eu shippo? Dê a sua sugestão nos comentários do episódio. Nossa, acho que você não tem absolutamente nada pra se basear. É um chute. Totalmente. Ou uma possibilidade. Essa em 1 milhão. Ou mais. Olha. Joga uma dica no ar. Joga uma dica no ar. Uma palavra. Uma dica no ar? Olha, Nossa, velho. É o quê? Uma série, um filme, um livro, um mangá, um anime, um não cartoon? Vou dar dica. Ah, isso fica impossível. Não, Ellen, pelo menos você tem que dizer qual é a fonte. Seja justa, seja difícil, mas justa. Não, tô pensando em alguma coisa que não fique fácil. É só diz se é um filme, é um filme, é uma série. A única coisa que eu posso falar é não é filme, não é livro. Já excluiu uma... Já sei. Boa coisa. Não excluo nada, Douglas, pode ser uma série. Pronto. E aí? E tipo... Já sei. Pode ser um mangá, um anime, um cartoon. Não sei. A única coisa que eu vou falar isso, a única coisa que eu posso falar também é que, tipo, se eu conhecesse meu ATP na vida real, eu ia falar, gente, casa comigo. É só isso. Tá bom. Ok. É isso aí. Sasuke, me perdoe. Eu sempre menti pra você. Eu pedi pra que você me perdoasse, mesmo enquanto eu o afastava. Eu não queria envolvê-lo. Mas agora, eu penso desse jeito. Talvez você pudesse ter mudado o papai, mamãe. O clã Uchiha. Se eu tivesse encarado você honestamente desde o começo, se nós tivéssemos dito a verdade um ao outro como iguais. Eu falhei. Não me colocarei acima de você e nem direi o que é certo e o que é errado. É tarde demais. Então, dessa vez, pra variar, deixe-me contar uma pequena verdade. Tudo bem, se você nunca me perdoar. Mas, não importa o que você vai se tornar. Eu sempre vou amar você. Pode ser seu par. Basta um olhar que o outro não espera para assustar e até perturbar. Mesmo a pele é fera. A partir de agora, considerem-se como tributos da Ellen, ok? Ellen. Vocês terão que lutar pela vida de vocês nesse Dia dos Namorados, nesse especial do Dia dos Namorados, ok? Eu não vou favorecer ninguém, ok? Quem morrer, problema seu. Gente. E assim, são quatro perguntas que eu vou fazer pra vocês. Uma é um desafio. Ok, que vai ter um vencedor. E as outras é de boa, não é exatamente uma competição. Não é exatamente uma competição, mas eu vou vencer. Mas eu vou começar com a do desafio, tá? Que vai ser mais fácil. Então eu vou explicar pra vocês aí. Ok, então vocês estão preparados, né? É isso aí. Bom, prestem bastante atenção. O primeiro desafio que eu vou lançar para vocês é o seguinte. Vocês terão que citar clichês em histórias de romance. Só que assim, vai ser um de cada vez e não pode ficar pensando. Tem que falar na lata. Meu Deus. E quem demorar sai da brincadeira até a gente ter o vencedor que vai falar o maior número de clichês encontrados em histórias de romance. Tá, mas que tipo? Okay. Qual é, eu tava pensando nisso agora mesmo. Que tipo de clichê? Ah, mas assim, clichê na escrita. Tipo assim, na história, ó. É aquilo que a gente falou naquela. Sabe, Clara, aquele episódio que a gente fez do Eu Não Estou Disposta? A Clara já tem vantagem aquele por causa disso aí, ó. É, então, tipo aquelas coisas assim, clichês. Tem vantagem nenhuma, porque você escutou. Em toda a história. Pode ser qualquer coisa, imaginem, desde que seja um clichê. Vai em ordem alfabética, então. Ok, não vale repetir, ok? E quem demorar, tipo, saiu. Tá, saiu até ficar o vencedor. Ok, então, como só a Clara está de mulher além de mim e eu não estou participando da brincadeira, a Clara vai começar primeiro. Você quer um clichê? E aí? E como a gente vai por ordem alfabética, depois o Douglas não, depois olha o só, Michael. Rapidinho. A minha dúvida é pra dizer o nome da história ou só a situação? Não, fala a situação não, clichê. Você vai citar as situações clichês. Ah. Isso, você vai citar clichês em histórias. É. em histórias de romance. É isso. Tropeçou. Aí. Ok. Posso? Tipo assim, Starbucks, ok. Super gente. Já dei uma dica. Sacanagem. Estão preparados? Perder, então, péssimo. Quando eu falar já, a Clara pode começar, ok? Então, atenção. Um, dois, já. Três e... Tropeçar já. No rapaz amado, na escola. É, namorado, o garoto que a garota quer, diz... Nós não podemos ficar juntos. Eu sou muito perigoso. Vai, MK. É, batalha de línguas. As suas línguas degladiavam pelo espaço dentro da sua boca. Ah. Meu Deus, que bom. Vai, Clara. Clara, sua vez. Ela não consegue. Clara está fora de combate. Ai, meu Deus. Gente, desculpa, deixa eu matar a Clara com esse negócio. Você ela é minha. Você é minha. Você quando é minha, quando seus dedos okay. se tocaram, parecia uma corrente elétrica. Ok. Boa. A mais feia da escola se apaixonar pelo bad boy que se apaixonou por ela porque sim. Ok. Clara? Colocar o cabelo atrás da orelha. Ele colocou uma mecha do meu cabelo. Ai, eu atrás adoro! Da... Eu adoro esse clichê, pô! Vai, Douglas, sua vez. Isso não vale. Claro que não vale, é um clássico. Não, mas é isso aí. Vai, não, MK. Não vale não, hein? Coque frouxo. É. Deixa eu ver. Ó, tá colocar, pensando. Colocar a mão atrás da nuca e sussurrar. Eu te amo. Isso é clichê. Nossa, mas ficar olhando. Ok. Ué, mas é um clichê bem específico. Mas isso acontece em tudo quanto é história que eu li. Nossos olhares se encontraram de repente. No, os olhares que se encontram assim do nada, de repente, me apaixonei. Ah, tá. Uhum. Douglas? Ok, eu travei. Perdeu! Douglas está fora de combate. Agora a final é entre Michael e Clara, então. Não, não agora o Michael eu, não começa. Não foi que eu não tinha ideia, só que veio todas de uma vez e eu não sabia qual falar. Porra, me fala uma então, mais. Isso já ajuda. Não, tô morto. Morto não fala. Atenção, um, dois, três e já, valeu. Um triângulo amoroso bizarro. Isso sempre acontece também. Okay. Não, peraí. Nem precisava ser bizarro, tá, mas tudo bem. Nem precisava ser bizarro. Ah, o corpo suado do rapaz que tira a blusa assim. Isso aí tem demais, não aguento mais ver isso. Michael? A moça que fala, eu quero você dentro de mim. Nossa! Gente, eu vou dar uma dica. Se vocês estão escrevendo algo do tipo, tenta fugir dessa expressão, é esquisito. Eu acho que nenhum ser humano fala isso em sua consciência. Ele remete muito à maternidade. Não, eu quero você dentro vai. De mim, é um negócio. Não, bem... volta aqui no poste da guerra, não. Vai, Clara, você. Te vi, te amei, já quero casar com você amanhã. Ok, Michael. A menina ruiva, linda, de olhos azuis, que é a mais feia da escola. Não, mas aí você já falou isso. Não, eu falei da menina mais feia da escola que se apaixona pelo cara. Ah, tá. Então eu vou falar da nerd que fica com o jogador de futebol. Michael. Ah, então eu vou falar do... Não, eu não quero mais falar, eu acho que já deu. Ah, então deixa eu falar, professor aluno. Eu desisto. Michael, desiste do meio da guerra, Clara. Então, olha só, eu sou o cara que mais foge de clichê da vida. Isso é verdade. Vida. Eu não sou bom com isso. Eu gosto Clara de alguns. Clara destruiu os meninos, porque yes! sim, porque Clara é poderosíssima. Clara poderosíssima. É poderosíssima. Rainha dos clichês. Eu gosto de clichê. Eu dou de cara neles. Eu não sei se isso é um título muito bom, mas. Foi 1-0 pra Clara, ganhou de lavadíssima. Não, peraí, gente. Ok. Que lavada? Tinha dois caras ganhou. Péssimos nisso. Não, não interessa. Não interessa que é mais clichê do que se acha em mangá também, que eu sei que é verdade. Ah, mas é porque eu não quero ficar sustentando isso por muito tempo. Do que aceitar por muito tempo, blá, blá, blá, blá, blá. E eu não sou romântico, okay. Eu não leio romance. Vamos para... Ai, meu Deus do céu, sou romântico. Ai, manda flores pra ela de madrugada. Eu não sou nada romântico. Ai, meu Deus. Sou paladino da justiça. Ai, claro, da justiça. Vai ser catástrofe também. Ok. Não, a Clara viu, cara, a música que você mandou? Ô, Clara, ele me mandou a música da maçã, Clara, vê se tem noção. Eu toquei. Ao gente, vivo? Ao a live. Música da maçã. Bom, sem comentários. Tá, olha só, é uma boa okay, música. Ok, vamos seguir. É segue o bonde. Sabe a música da maçã? Google aí no YouTube pra você ver qual é a música maçã. Da maçã. Raul Seixas. A maçã. Vocês vão se surpreender com o enredo dessa música. Ok. Meu Deus, não. Ok, pergunta número 2. Pra vocês, o que não pode faltar numa boa história de amor? DG, começa. O que começa. Não pode faltar numa boa história de amor? Amor. Não, é aquele momento. não pode faltar. É, o Bruno, bota tarde aí, que eu não sei falar isso sem ser com palavrão. Não pode faltar cu. Verdade. Não pode faltar aquele, eu quero, mas eu não sei se ele quer e ele. Eu quero, mas eu não sei se ela quer. É batido, mas se você fazer com parcimônia, se você fizer direitinho, bonitinho, é o que leva um romance pra frente. Verdade. Ok, Michael? Bom, o que não pode faltar? Eu acho que não pode faltar amor, cara. É meio esquisito falar isso, mas eu acho que tem tanta história de amor que a gente vê que o cara não capricha nada naquele sentimento. Não, ele não só é amor, fala, eles se amam. É tesão, né? Fica no tesão. Não tem aquela paixão, aquela coisa de caramba, eles se amam mesmo. A história conta pra gente que eles são grandes amantes. Mas não demonstra isso, entendeu? Então é química, falta de química. É o que sempre falta, porque eu leio histórias e a história em um parágrafo diz eles se amam muito. Eu, tudo bem, absorvo essa informação, mas ao longo da história eu não vejo o cara chegar em casa com um buquê de flores, por exemplo. Não custava nada o autor descrever isso. Mas ele simplesmente deixa pra lá, e eu acho que é isso que falta nas histórias de amor. Verossimilhança, verdade. Ou algo ainda mais romântico do que um buquê de flores, que é um hambúrguer. É, um hambúrguer, né? Assistir Netflix juntos, sei lá. Maratona How I Met Your Mother é sinal de amor, tipo, fodido. Eu acho. Então, o Douglas acho que é minha alma gêmea, pra quem não sabe. Olha aí, vida que segue, tá vendo? Vamos lá. Tá vendo? Vida que segue. E você me shippando com a Ellen. Olha só, fui traído ao vivo aqui. Então, trago verdades. Clara, o que não pode faltar numa boa história de amor pra você, romancista? O que não pode faltar é carinho. E não digo nem aquela coisa assim da química, né? Sabe, aquela coisa sensual, não. Mas às vezes um gesto muito mais simples vai te passar o nível de comprometimento e de envolvimento que aquele casal tem. Como, por exemplo, tá no meio de, sei lá, de uma conversa e aí o autor interrompe o diálogo simplesmente pra falar: desculpa, você quer um copo d'água? Ah, sim. Sabe? No meu casal supremo, Casket, tinha uma coisa que sempre acontecia. Sempre. Praticamente todos os capítulos. Como a protagonista Beckett é uma policial, ela tá sempre fazendo trabalho de campo. E o Castle é esse escritor que usa ela como musa inspiradora pros mistérios dele, pros romances dele pros livros, ele sempre ia pra cena de crime e levava dois cafés. Um pra ele e um pra ela. É isso. É maravilhoso, tipo... essa parada é meio... Meio... Como dizer... esporádica nas primeiras temporadas, porque eles ainda não se conhecem. Mas quando eles começam a se envolver, ele começa a trazer café pra ela todo dia. E eu acho, tipo... Essa é uma pequena amostra. Acho que é isso que eu tava falando, né? Um pouco disso mesmo. Aquela verdade, né? Falta isso. É, mas no teu caso eu entendi mais como química mesmo, o MK. Porque eu imagino porque... assim, como quando você falou, tá lá, eu absorvo a informação de que falou que o casal se ama. Tá, mas e aí? No decorrer, tá o diálogo, tá a vida que segue e não tem nada ali, né? Mas eu vejo assim, eu entendi uma questão de química mesmo. Mesmo que eles digam assim, eu te amo, e outro também fala, ah, eu também te amo, mas e aí? Você não vê aquilo. Assim... Pra mim não pode faltar numa história de amor a maioria das coisas que vocês falaram também. Mas uma coisa que eu gosto bastante, quem já me acompanhou em outros episódios, eu já devo ter falado em algum momento que eu sou, assim, muito louca por romance slow burn, né? Que é aquele que começa devagarzinho, lá no capítulo 20, tipo que eles... Inclusive, slow burn é uma palavra muito melhor do que... Bruno, bota essa sua... né? Não, mas tipo assim, eu vou especificar um pouco mais o slow burn, né? Tipo, eu gosto muito, assim, nas histórias de amor que começam, tipo assim... meio que se odiando por N motivos, assim, não tipo um ódio mortal e te odeio, ser idiota, mas assim, tipo assim, o santo não bate, assim, de um com o outro, por qualquer motivo que seja, e o romance começa a partir de uma amizade genuína, tipo, amizade mesmo, tipo, de ser amigo, de sair, de comer junto, sabe, até desenvolver o relacionamento. Por que você ainda não assistiu Castle? Castle é exatamente isso, só não assiste até o final. Você acabou de falar que o final é uma droga, eu não vou assistir. Então, não assiste até o final, assiste até eles se pegarem a primeira vez, depois fica. Então, eu gosto muito, assim, de romances, histórias de amor que são desenvolvidas primeiro a partir da amizade. Eu gosto muito de quando exploram primeiro a parte de que eles se tornam grandes amigos antes de grandes amantes, né? Uhum. Vamos dizer assim. Tá. Muito bom. Ok, vamos para a próxima então. Pergunta número 3. Agora quem vai começar é o Michael. Se você pudesse namorar um personagem, eu gosto de usar uma também. Se você pudesse namorar uma personagem, quem seria? Que personagem? Quem seria? Nossa, não faz isso comigo, Ellen. A Julieta não, que ela já é do Veneno. Ah, eu não sei. Ah, isso é muito difícil pra mim. Eu admiro algumas personagens. Deixa eu ver. Papapá. Tá, talvez eu namoraria a. A Júvia de Fairy Tail. Júvia! Eu acho ela uma meiga. Só quando ela fica bolada, apaixonada. Começa a chover e trovoar e dá mal merda. Eu gosto desse lado dela. A Júvia tem poderes sobre a água, só que quando ela fica triste, isso se reflete. Ela perde o meio controle e começa a chover muito forte. Ah, eu não sei, isso é muito difícil. Eu tô namorando um desenho, é esquisito. É muito esquisito. Clara, sua vez. Ah, eu tô até com medo. Tá. Eu vou falar, mas não peçam explicação. Uhum. Seria o Thor, com certeza. Ah, o Thor. Não precisa de explicação. Não precisa, alguém já viu com a foto? Certeza. Alguém já viu a foto? Ok. Olha aqui o meu martelo. Era. Que horror, essas mulheres. Olha isso. Me chama de Thor e vem pegar no meu martelo. O nome dele é meu. Desculpa, a piada era muito boa, não podia deixar passar. Mas era por isso mesmo. Só não pode fazer um sexo relâmpago. Não, relâmpago. Ai, não, mas com direito a trovoadas. É, vamos lá. Personagem. Sua vez, DG. É, tem uma personagem que eu fico meio indeciso. Eu com certeza casaria com ela, mas ia estragar um dos meus chips. Quem? Que é a Kaya do Bakuman. A Miyoshi. Nossa, eu vou trocar. Vou namorar a mina do Douglas. A Miyoshi. Querendo roubar a mulher do seu amigo, cara. A Miyoshi. Ela é perfeita, ela essa garota. Maravilhosa, boa. Ela é maravilhosa. É o melhor personagem daquele mangá. E eu achei impressionante, porque aquele cara não sabe escrever mulher. Como é que ele escreveu uma mulher tão mulher? Ela é muito legal. Nossa, alguém desenhou essa nossa, DG. Que horror. Não, o personagem não sabe escrever mulher de jeito nenhum. A protagonista, a personagem que deveria ser a que todo mundo gosta, é uma porta. É uma pessoa sem expressão, sem personalidade. A heroína é horrível. Mas a Miyoshi é. A Miyoshi é maravilhosa. Ela é então mesmo. É a Miyoshi. Oh, bem lembrado, ok. Bem lembrado. Muito bem, então vamos passar para a pergunta número 4. Ué, mas é. Agora quem começa é a Clara de novo. E o que tem eu? Eu queria saber qual era o seu personagem. Ah, então. Descubram o meu chip e vocês vão descobrir com as duas pessoas. Ela tá fazendo que esse joguinho. Uma droga. Ela tá se esquivando. Eu já sei que eu vou fazer uma pergunta. Descubram o meu chip. Eu já sei. Descubram o meu chip e vocês descobrem. Gente, vamos lá. Quem vai participar do próximo VOD já sabe fazer o desafio pra ela, né? Nossa, eu vou falar. Ellen chegou aqui jogando as perguntas no nosso peito. A gente nem sabe, a gente tá tudo aqui, a gente não sabe. Mas não, ela não quer contar. As perguntas dela não quer contar. Eu tô de olho nisso aí. Fica ela tá fazendo essa pergunta, a gente nem sabe o que é. Pergunta número 4. Ó, lá vem. Começa com a Clara dessa vez, a rodada. Sim. Clara, se sua vida fosse um romance, qual sinopse você daria para ela? Putz, eu já fiz isso. Ai, a sinopse começaria com... Ela se formou várias vezes, largou tudo para viver o seu sonho ao lado do homem que ela sempre amou. Mas, no meio do caminho, descobriu que esse amor tinha muitos defeitos. Aí eu não quero continuar, não. Isso é muito, muito triste. Nossa. A sinopse da minha vida... Gente, tô chocada. Acho que esse é um romance de... Tô chocada. Daqueles romances que a pessoa vai embora no final. Aí ela termina sozinha. Que horror. Leria. Ok. Leria. DG, sua vez. Se sua vida fosse um romance, que sinopse você daria para ela? Ele não para de se sentir atraído por pessoas que já têm relacionamentos fixos. Olha, estava fazendo... você parece bonita, é casada? Ah, sou, pô, te amo. Basicamente. Gente. Tipo, depois de 2 anos na faculdade, se deu conta de que, porra, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Isso aqui não vai dar em nada. Então ele larga. E a minha aventura agora é Douglas contra currículos e gente que não quer me contratar. Maneiro, mas seria uma comédia romântica. É, dramédia. Ou uma tragédia, né? É. Ok, MK, a sua vez. Ah, meu Deus do céu, minha sinopse da minha vida romântica seria: ele não quer ter romance, porque ele se acha acima do romance. Ele não acha que precise do romance até encontrar a sua alma gêmea. Cara, você e é um clichê. No romance. Aí, dando spoiler, a alma gêmea trai ele e ele termina sozinho. Ah, essa história. Ok. Essas histórias estão muito trágicas. Pegaram a referência? Eu peguei a referência. Não, aí tem os intermeios, né? Tem muito intermeio aí, tem bastante. A minha história, a minha vida amorosa daria uma boa fama. E olha que eu nem sei todos os detalhes, e os detalhes que eu sei já são tensos pra cacete. Douglas sabe, eu contei pra você também. É, você me contou, você me contou. E contou pra mim também. São casos e casos, né? Uma barbaridade acontece. Uma barbaridade. Inclusive, o segundo livro também é tenso. Eu já li os dois livros da história do Michael. É, mas não se esqueça que o livro dele é uma trilogia. E termina com a redenção. Com a redenção dele. No final, eu termino no Tinder e sozinho. Não, no final você vai terminar tio de como gatos. Pessoa muito legal. Termina cheio como de tio de gatos. Mentira, eu vou bem, tá, pessoas? Eu tô fazendo drama, eu estou muito bem aqui. Bom, deixa eu pensar se a minha história fosse um romance, qual sinopse eu daria para ela. Desculpa. Em qualquer outro universo, eles poderiam dar certo. Mas justamente nesse em que essa história se passa, isso não será possível. Você tá assistindo com o Flash, é isso? Minha gótica tá. Fica a dica, menino da rua entenda de trás. Entenda como quiser. É por isso que ela tá defendendo o Flash entenda com a mulher. Entenda como com a quiser. Super girl. Não, mas eu shippo os dois. Pode crer. Não, esse é o OTP, a gente já descobriu. Tipo, mais o Flash com a Supergirl do que a Supergirl com aquele Mon-El horrível lá. Mas tudo bem, vida que segue. Ok. Eu concordo. Desculpa, fãs do Mon-El, não me batam, tá? Mas eu não shippo os dois. Spoiler, ainda bem que ele vai embora pra Zona Fantasma de novo. O episódio não foi pro ar, eu tô dando spoiler. Ô, Bruno, você vai ter que censurar muita coisa no seu vídeo. Muito. Você é uma pessoa horrível.